ZYH 624, 820 kHz, Rádio União de Camocim AM. Uma emissora do Grupo Deputado Murilo Aguiar, afiliada ao Sistema Verdes Mares de Comunicação.